Ei! Esse é o J Blue da LT. De mil, elas fala isso, ela. Elas fala isso, ela. Ó, isso, ela. Elas fala isso, ela. Nós passa de 800 no pescoço cordão. Na queira de mil, elas fala isso, ela. Isso, ela. Elas fala isso, ela. Isso, ela. Elas fala isso, ela. Olhando, analisando. Pra ver se tá normal. Quando nós passa na rua, elas fala isso é do cão. Isso é do cão. Elas fala isso é do cão. Isso é do cão. Elas fala isso é do cão. Olhando, analisando. Pra ver se tá normal. Quando nós passa na rua, elas falam isso é o cão. NT é o cão. Os moleque é o cão. Dobre é o grau. Nós passa de 800 no pescoço cordão. Na queira de mim, elas fala isso, ela. Isso, ela, tron. Elas fala isso, ela, tron. Isso, ela, tron. Elas fala isso, ela, tron. Nós passa de 800 no pescoço cordão. Na queira de mim, elas fala isso, ela, tron. Isso, ela, tron. Elas fala isso, ela, tron. Isso, ela, tron. Elas fala isso, ela, tron. Isso, ela, tron. Eu tô preto. No pescoço cordão. Na queira de mil. Elas fala isso, ela. Isso, ela. Elas fala isso, ela. Ó, isso, ela. Elas fala isso, ela. Nós passa de 800 no pescoço cordão. Na queira de mil. Elas fala isso, ela. Isso, ela. Elas fala isso, ela. Isso, ela. Elas fala isso, ela. Olhando, analisando. Pra ver se tá normal. Quando nós passa na rua, elas fala isso é do. Isso é do cão. Elas fala isso é do cão. Isso é do cão. Elas fala isso é do cão. Olhando, analisando. Pra ver se tá normal. Quando nós passa na rua, elas falam isso é o cão. NT é o grau, os moleque é o grau. Dobre é o grau. Nós passa de 800 no pescoço cordão. Na queira de mil, elas fala isso, ela. Isso, ela, tron. Elas fala isso, ela, tron. Isso, ela, tron. Elas fala isso, ela, tron. Nós passa de 800 no pescoço cordão. Na queira de mil, elas fala isso, ela, tron. Isso, ela, tron. Elas fala isso, ela, tron. Isso, ela, tron. Elas fala isso, ela, tron. Ei! Esse é o J Bruni da NT. Isso, ela, tron.